estou curtindo há mais de um mês. Com o Didi Snélio e o DJ Valdinir. E o Luiz Carlos no Matrix agora chora. Yeah.